Infelizmente, tudo tem um final. Cabe ao destino de cada um direcioná-lo ao sofrimento ou à paz de espírito. Ei, tipo a primeira frase de um livro, eu sigo livro de um jeito subjetivo. Me faltam adjetivos, motivos, mas nessa história que minto, onde minto e reflito, porque desse eterno conflito aflito, respiro, digo que o perigo é travestido de um rolê divertido com seu inimigo amigo. Oh, briso onde vejo que criei um demônio que atende pelo nome de improviso. Às vezes você para e pensa que a situação é tensa e a garoa densa. Num ato mal planejado você não pensa e depois repensa, bandido. Muitos não arriscam com medo de morrer, mas daí eu te pergunto contido: se não fosse pra morrer algum dia, por que teríamos nascido? Eu não consigo entender. Eu nasci pra sofrer. A vida não foi feita pra mim. Sou um imigrante ilegal, pronto pra ser deportado. Eu nasci pra morrer. Eu chorei sem porquê. A vida não foi feita pra mim. Sou um imigrante ilegal, pronto pra ser deportado. Componho tudo aquilo que sinto, mas não sinto tudo aquilo que eu componho. É como um anestésico que me conforta, fazendo um modo antiético, bons modos dentro de um sonho. Congelo o cérebro, honra o mérito. Um exército é sério, pô, sem medo, oh. Rápido e ácido nessa técnica sem métrica, levada ao extremo da mente histérica. Um continente sem ter vírus, América, viu? Silêncio, xiu. A infância nos causa trauma, o seu beijo me acalma. Mas não esqueça que um beijo sem amor é tão gelado, capaz de congelar a sua alma. Ri, o caçador virou a caça. Pois entenda que a vida é um humorista, tipo Rafinha Bastos, e faça que conta a morte sorrindo, mas que na verdade a morte não passa de uma piada sem graça. Eu não consigo entender. Eu nasci pra sofrer. A vida não foi feita pra mim. Sou um imigrante ilegal, pronto pra ser deportado. Eu nasci pra morrer. Eu chorei sem porquê. A vida não foi feita pra mim. Sou um imigrante ilegal, pronto pra ser deportado. Eu fui quem tirou sua virgindade na primeira transa, fumando e ouvindo Matanza. Aquele ar de matança era um pedófilo sendo estrupado por uma criança. A vida me fez viver, a morte me fez temer. O medo me fez não crer, a sorte me fez perder. O azar me fez vencer, o silêncio me fez dizer. O ódio me fez querer, o amor me fez sofrer. Tudo me fez alguma coisa e não saber cantar me fez o cantor. Música me fez alguém, minha preguiça e minha falta de talento foi quem me fez um vencedor. Eu não consigo entender. Eu nasci pra sofrer. A vida não foi feita pra mim. Sou um imigrante ilegal, pronto pra ser deportado. Eu nasci pra morrer. Eu chorei sem porquê. A vida não foi feita pra mim. Sou um imigrante ilegal, pronto pra ser deportado.